Olha, falamos há pouco aqui da presença da equipe coreana, da seleção coreana, que veio fazer uma pré-temporada, uma preparação aqui já ensaiando a Copa do Mundo. Thaís Montenegro, nesse momento, está no estádio do ABC e acompanha a movimentação da equipe aqui na fronteira. Thaís, novidades por aí? Isso mesmo, Valdeci Marcos, eu falo aqui ao vivo do estádio do ABC, onde a seleção sul-coreana acaba de chegar à redação, à reportagem da CBN que acompanhou a toda semana da seleção coreana aqui em Foz do Iguaçu, não poderia estar no último treino que acontece a partir de agora. E desde a última terça-feira, a seleção da Coreia do Sul está aqui em Foz do Iguaçu e conhecendo, enfim, todos os detalhes do que encontrarão na preparação para a Copa do Mundo do Brasil. Já na última quinta-feira, após as 30 horas de voos, em menos de 24 horas de ambientação, a seleção sul-coreana realizou o primeiro treinamento aqui em Foz. Os treinamentos da última semana foram realizados aqui no estádio do ABC, que também foi reformado para recebê-los. Os representantes da delegação também estiveram nas obras do Pedro Basso para verificar as reformas que têm previsão de término em meados de março. Já no meio do ano, os sul-coreanos usarão aqui o centro de treinamento de Foz do Iguaçu de 12 de junho até 13 de julho. Entre a hospedagem e os treinos, jogadores, comissão técnica e dirigentes da Coreia do Sul têm avaliado infraestruturas, distâncias, serviços, segurança e privacidade que os sul-coreanos terão aqui em Foz do Iguaçu em julho. A delegação asiática viaja amanhã e segue para três amistosos nos Estados Unidos e já no dia 25 eles encararão a Costa Rica em Los Angeles e no dia 29 desafia contra o México. Marcão? Thaís, será que esse povo volta para ocupar o espaço aqui em Foz do Iguaçu? A impressão, pelo que a gente teve, é de que eles ficaram encantados com a cidade, né? Eles gostaram sim, Marcão, eles voltam. Acho que a gente já pode esperar, com certeza, a seleção sul-coreana aqui em Foz do Iguaçu, já no meio do ano, tanto das condições de treinamento, como também da cidade, eles gostaram bastante. Muito bem, Thaís Montenegro falando ao vivo do estádio do ABC, nessa visita, vamos colocar assim, experiência da seleção coreana. Torcemos para que eles voltem logo e tragam, de preferência, muitos torcedores para os acompanhar aqui na fronteira. Agora são 10 horas e 30.